flor muito vermelha no sertão, que floresce em mês de junho, quando chega São João. E a caboclinha do sertão apaixonada põe no peito uma florzinha no alfinete pendurada. E a lua lá no céu do meu sertão, como criança vai correndo, perseguindo algum balão. E a caboclada em redor de uma fogueira, muito alegre praça inteira, toca e canta uma canção. Como é bonita a natureza no sertão, que do céu chove no ar toda noite de São João. Até parece que essa lua cor de prata, festejando São João, enfeitou-se atrás da mata. A natureza no sertão, que do céu chove luar toda noite de São João. Até parece que essa lua cor de prata, festejando São João, enfeitou-se atrás da mata.